prende à vida não é amor de ninguém. O que mais me prende à vida não é amor de ninguém. É que a morte de esquecida deixa o mal e leva o bem. É que a morte de esquecida deixa o mal e leva o bem. Quem se vai casar ao longe, ao perto tendo com quem? Quem se vai casar ao longe, ao perto tendo com quem? Alva flor da laranjeira, não a dará a ninguém. Alva flor da laranjeira, não a dará a ninguém. Olha a triste viuvinha que anda na roca a fiar. Olha a triste viuvinha que anda na roca a fiar. É bem feito que não tem com quem casar. É bem feito que não tem com quem casar. No cimo daquela serra está um lenço de mil cores. No cimo daquela serra está um lenço de mil cores. Está dizendo viva viva, morra quem não tem amores. Está dizendo viva viva, morra quem não tem amores. O que mais me prende à vida não é amor de ninguém. O que mais me prende à vida não é amor de ninguém. É que a morte de esquecida deixa o mal e leva o bem. É que a morte de esquecida deixa o mal e leva o bem. Olha a triste viuvinha que anda na roca a fiar. Olha a triste viuvinha que anda na roca a fiar. É bem feito que não tem com quem casar. É bem feito que não tem com quem casar. É bem feito que não tem com quem casar. É bem feito